castrados que acabam gerando embaraços para a própria doutrina. E ele viveu numa época muito difícil. Tinha que ter muito rigor, porque nós estávamos vivendo no século XIX o nascimento do positivismo de Auguste Comte, do racionalismo. Tudo que fosse religião era considerado lixo. Então ele teve que ser muito criterioso, muito cuidadoso, para que não desse brechas para que os cientistas criticassem a doutrina espírita. Hoje a gente pode fazer as nossas baianadas, cearadas ou candangadas, não é? Podemos, sim, um pouquinho, e vamos fazer. Vamos ter a tolerância que ele nos convida a ter também. Não vamos deixar de fazer o bem por conta disso. Não vamos nos omitir porque, não, vou ter que virar Allan Kardec para pregar o bem. Não, vamos fazer o bem, sim, de toda forma. Se nós esperássemos que os apóstolos virassem anjos para poderem trazer a mensagem de Jesus, nós não teríamos o cristianismo. E eles, com todas as suas dificuldades, Jesus pegou homens incultos, pescadores, ignorantes, cheios de dificuldades, vai buscar Judas, que sabia que iria traí-lo, ou que poderia traí-lo, e vai pegar aqueles 12 homens, dedicar-lhes a vida, para que eles fossem semeadores da boa nova. Então, essa questão de ser o dono da verdade é que nos atrapalha. O nosso orientador diz: Nazareno, não são as teses que dividem os homens, não. Não é um acreditar que o Rusteng está certo na questão, por exemplo, do corpo fluídico, e ele tem certamente muitas outras coisas boas, porque, como está lá em Paulo, examinai tudo, retende que for bom, não é? Eu nunca li Rusteng, porque não tenho tempo. A minha vertente é mais psicológica. E aí eu estou devendo isso, mas eu tenho que ler, porque será que ele não escreveu uma linha que se aproveite? E companheiros criticam avidamente aquele companheiro. Então, eu acho assim, que nós temos que respeitar as diferenças. Nós não respeitamos os católicos, os evangélicos, por que não respeitar aqueles que vibram o seu coração com a mensagem de Ubaldi, com a mensagem de Chico Xavier, daqueles outros que gostam da vertente psicológica, de Joana de Ângeles e tantos outros, aqueles que gostam mais da doutrina severa de Emmanuel, que é verdadeiramente um religioso falando aos nossos corações, ensinando autoconhecimento, dando um puxão de orelha na gente. Toda noite eu escuto um puxão de orelha de Emmanuel, lendo as obras que ele nos deixou. Então, cada um vai ter uma vertente diferente. Vamos ver a projeciologia, que se apartou completamente do Espiritismo, mas que usa termos tão parecidos que são, se a gente for analisar bem, é quase tudo Espiritismo ali. Mas, pelo menos, o Criador mudou o nome, não é? O Valdo, que é tão criticado por nós. Será que ele não está falando para um público que não é religioso e que conhece a doutrina espírita por outros meios? Eu acho que sim. Eu conheço pessoas.